Graça e paz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Elohim, Bara Eta, Raim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que criou o céu e a terra, criou todas as coisas e aprecia todas elas. Criou as pessoas, criou os seres viventes, criou toda a natureza, criou o universo. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 28 na nossa devocional. Haverá uma devocional, uma palavra devocional de abertura, com a primeira parte do que o Everson nos mandou, porque o capítulo tem alguns elementos interessantes que devem ser destacados. Quando eu digo interessante, claro que toda a Bíblia é maravilhosa, é abençoada, mas quero dizer alguns pontos que devem ser destacados. É isso. Que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. Eu aproveito nessa abertura, antes de fazer a devocional e a leitura bíblica e os destaques, para dizer a você que em breve, brevíssimo, nós estaremos enviando para o YouTube mais uma postagem, uma palavra abençoadíssima. Se você já é da fé cristã, essa palavra vai abençoar demais você e você vai perceber como Deus é o único Senhor eterno, Criador e libertador, justificador, salvador, santificador. Não há palavras para descrever. E nós devemos louvar e bendizer o nome do Deus eterno. E se você tiver oportunidade, aliás, procure fazer essa oportunidade com alguém que você conhece, um amigo, uma amiga, ou do colégio, ou da faculdade, ou uma pessoa da sua família. Pode ser um foco interessantíssimo. Começar pela sua família, depois esse amigo que eu disse, uma pessoa do seu trabalho, uma pessoa que começou a frequentar a igreja, mas ainda não decidiu fazer uma aliança com o Senhor. Ou seja, pessoas que não são da fé, você deve recomendar que a pessoa assista esse vídeo inteiro e ela vai perceber claramente como o Senhor é o Deus único, é o Deus eterno. E ele é mais poderoso do que qualquer divindade que o ser humano crie. O ser humano, ao longo dos milênios, cria ele mesmo divindades e cria cultos e formas de culto e cerimoniais e uma série de coisas para falsas divindades, divindades que não são reais e por isso nada podem fazer pelas pessoas. Então é uma oportunidade para nós reforçarmos a nossa fé e para aquele que você está trabalhando ou se ainda não está trabalhando, mas deseja que essa pessoa faça uma aliança com o Deus eterno, você recomende esse em especial, esse vídeo em especial. Depois, se você quiser recomendar os outros, glória a Deus, né? Falando do canal, a própria pessoa vai poder assistir. Mas não perca você e não deixe de comunicar isso para alguém, porque é uma oportunidade evangelística. É uma oportunidade evangelística. O Brasil, em particular, Há muito disso. Mas não é só no Brasil, não. Esse culto a divindades que o próprio ser humano cria na sua busca pelo sagrado, vamos dizer assim, pela experiência religiosa, o ser humano cria esses deuses, depois cria os cultos, depois cria normas para esses cultos, mas na verdade não consegue obter nada, porque eles foram criados pelo próprio ser humano, não são o Deus verdadeiro. Então, aproveite essa postagem que nós vamos mandar para você em breve, hoje, amanhã, está aí sendo editorado pelos amados irmãos Márcio e Ana Paula. A Deus toda a glória pela vida deles e bênção sobre a família, as filhas, e que o Senhor abençoe muito a vida deles mesmo, toda a família, não vou mencionar nome a nome, são pessoas queridas demais para nós, e abençoe a sua igreja local, abençoe a sociedade em geral. E você pode contribuir para essa bênção se você passar para alguém que não é da fé. Claro que pode transmitir para outro da fé para reforçar esse conteúdo. Mas se você transmitir para alguém que não é da fé, é uma oportunidade maravilhosa. Tá bem? Muito bem, joia. Então vamos agora compartilhar a devocional enviada pelo Everson e o texto bíblico com alguns destaques. Ah, ia me esquecendo, não, não, e você não esqueça, né? Você vê como a gente pode esquecer. Não esqueça, de dar um like, de inscrever-se no canal. Por exemplo, a hora que subir para o YouTube, está sendo editorado pelo casal e. Quando subir para o YouTube, os que estão inscritos já recebem, já são notificados, na verdade, do recebimento, rapidamente. Então, nós queremos aumentar o número de pessoas que influenciamos em nome e para a glória de Jesus. Então, dê um like, inscreva-se no canal, ative lá o sininho. Compartilhe com outras pessoas. Essa será uma oportunidade de você compartilhar para reforçar o conteúdo da fé cristã com os irmãos e é uma oportunidade evangelística. Nem sempre trabalharemos textos evangelísticos. Embora eu creia que tudo que é ministrado na palavra pode ser um instrumento de evangelização, sim, mas esse é muito específico. Então, compartilhe com alguém. Recomende, diga, olha, é um vídeo que vale a pena e compartilhe com o máximo de pessoas. Eu lembro a vocês que nós não temos programa de televisão, não temos outros meios, não temos uma denominação específica puxando o canal, alavancando o canal. Nós vamos contar com essa divulgação pessoa a pessoa. E estamos muito satisfeitos, muito gratos a Deus pelo que aconteceu em maio. Nós completamos agora 20 dias e o Senhor tem abençoado tremendamente. Mas nós queremos agora fechar o mês de maio com essa postagem abençoada. E o mês de junho estamos pedindo para o Senhor bênção dobrada e você pode nos ajudar. Também, se quiser fazer um comentário. O comentário para o YouTube é muito importante. Para nós é importante, porque você pode nos mandar uma palavra de incentivo, um abraço, né? E nós vamos procurando responder a todos. E alguém que não respondemos ainda, sinta-se abraçado e a nossa gratidão a você que fez um comentário nas outras postagens. E eu peço a você mesmo, compartilhe. Pode ser uma palavra para nós, mas uma coisa que é muito interessante, se você fizer um comentário, alguém vai estar vendo, ele poderá também, esse destaque que você está fazendo contribui para a pessoa perceber uma nuance do texto, tá bom? E nós ficamos gratos porque para a plataforma do YouTube isso é muito importante, perceber que o canal tem conteúdo e está tendo retorno, tá bom? Então pode ser uma coisa pequena de poucas palavras, mas ou que seja uma expressão fraternal para conosco, ou, se possível, fraternal e com um destaque. Olha, isso aqui me chamou a atenção. Isso vai nos ajudando a preparar os próximos vídeos, enquanto Deus nos permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então, palavra, a primeira parte somente da palavra enviada pelo irmão Everson, que tem sido fiel nesse trabalho do WhatsApp e blog. Mais de 600 palavras já foram com essa devocional de abertura dele, né? Mais de 600, que são as que eu ministrei. A pastora Margarete abre com outra direção, a missionária Vivian abre com outra direção, divulga também coisas preciosas, livros. Então, quero agradecer ao irmão por essa fidelidade. Diz assim a primeira parte: não se deixe abater por nada. Erga a cabeça e comece o dia acreditando que, por mais difícil que seja a vida, Deus sempre terá uma saída, uma resposta e uma solução. Ele nos deseja bênção e nós também desejamos bênção a todos e todas. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 28 do livro em hebraico chamado No Deserto. E aqui nós estamos no último momento do povo de Israel, no ano 39, mais ou menos, dos 40 anos que ele ficou no deserto, o povo ficou, e tudo estava sendo preparado agora para a conquista de Canaã, a terra prometida. Então, nós vamos ver nesse capítulo 28 do livro No Deserto isso. Pastor, mas não tem esse livro na minha Bíblia. Tem sim. Ele está aí na sua Bíblia com o nome de Números. Você que me ouve a primeira vez, ele está com o nome de Números, porque foi o nome que ele recebeu na tradução do hebraico para o grego, tá bom? Por causa das várias estatísticas ou várias menções enumerando um determinado tema, hoje, por exemplo, você vê números também, através das ofertas diárias, os sacrifícios, ofertas do sábado, ofertas da lua nova, oferta da Páscoa, celebração, né? Celebração. Diária, sabatina, da lua nova, da festa da Páscoa, da festa das semanas, do Pentecostes. Então é um texto muito rico, tá bom? Diz assim o primeiro versículo, tem o seu correspondente lá em Êxodo, capítulo 29, 38 a 46. Então Yahvé falou a Moisés e determinou. Olha, Yahvé falou a Moisés e determinou: manda aos filhos de Israel o seguinte: tereis o cuidado de me trazer no tempo designado meus manjares, as ofertas de alimento preparadas no fogo com aroma que me seja agradável. Irmãos e irmãs, já um primeiro destaque: nós costumamos pensar em Deus se relacionando com o ser humano. E o máximo, nós costumamos pensar num Deus se relacionando com os seres viventes e com o universo que ele criou. Mas esse texto é interessantíssimo porque é o Senhor falando para o povo, para Moisés e depois para o povo de Israel sobre sabores, aromas, alimentos que para ele são agradáveis. Nós muitas vezes esquecemos que Deus, sendo absoluto e tendo criado todas as coisas, ele aprecia aromas, aprecia cores, aprecia flores, aprecia determinados alimentos para a oferta, perdão, ofertas de alimento preparadas no fogo. Ele aprecia aromas. Já pensou nisso? Bom para sua contemplação, né? Pensar que Deus gosta disso e nós também, que viemos com a sua imagem e resgatamos a sua imagem no novo nascimento, a imagem e a semelhança, né? Não totalmente ainda, mas já fomos regenerados. Somos pessoas que também apreciamos aromas agradáveis, alimentos específicos, manjares. Ou seja, assim como o Senhor, nós também, eu não tenho dúvida, os animais também. Ou seja, nós estamos nos relacionando com Deus de verdade e por isso se agrada de ofertas agradáveis a Ele, né? Perdão pela redundância, ele se agrada de ofertas que lhe sejam de apreciação, né? Então, importante isso, para nós tirarmos um pouco a ideia de um Deus distante, aquela ideia que o povo fala, uma energia positiva, impessoal. Não, Deus não é uma energia impessoal. Não é nada disso. Deus é uma pessoa, só que é uma pessoa santíssima. É a pessoa santa, santa, santa, eterna, não teve princípio, nem jamais terá fim. É o Deus eterno. E ele criou tudo, e ele se agrada, para cada celebração, ele se agrada de determinadas formas de ofertar. Aqui, já até no versículo 2, trata-se de um alimento preparado no fogo, com aroma agradável ao Senhor. Muito bem. Versículo 3. Tu lhe determinarás: estas são as oferendas queimadas que dedicareis ao Senhor. Cada dia, as ofertas diárias, agora, tá? Ofertas diárias, para todos os dias. Cada dia, dois cordeiros de um ano, perfeitos como holocausto perpétuo. Oferecerás o primeiro cordeiro ao raiar do dia e oferecerás o segundo em holocausto ao pôr do sol. Olha o cuidado de Deus. Olha a metodologia para aqueles que são indisciplinados, né? Ele propõe, na verdade, estabelece uma ordem. Né? São dois cordeiros, dois cordeiros perfeitos, uma ao raiar do dia, a outra ao pôr do sol. Deus é cuidadoso, irmãos, cuidadoso com as ofertas, ele é cuidadoso com a nossa vida, cuidadoso com os seres viventes, cuidadoso com o mundo animal, vegetal, mineral, cuidadoso com as ofertas. O nosso Deus é um Deus de ordem, então aprecie, glorifique ao Senhor por todas as coisas. Junto com cada carneirinho será igualmente oferecido um jarro com 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha de trigo, amassada com 1 litro do melhor azeite de olivas batidas. Vá reparando, é o holocausto perpétuo, instituído e realizado pela primeira vez no Monte Sinai, em perfume agradável. Um Deus que se agrada do perfume, uma oferta queimada a Yahvé. Ah, mas outros deuses de outras divindades, as pessoas fazem celebrações para eles e queimam incenso. Tá, eles podem queimar, mas queimar para uma estátua, ele tem nariz, mas não cheira nada, né? Ele tem ouvido, mas não escuta nada. Ele tem boca, mas não come nada. Ele tem olhos, mas não enxerga nada. Não resolve. O nosso Deus, o Deus eterno, o Deus de tudo o universo, ele sim aprecia aquilo que é agradável. O versículo 7, a libação Oferta derramada, libação é oferta derramada que a acompanha. Deverá ser preparada com 1 litro de bebida fermentada. Nesse caso, olha, para essa oferta, uma bebida fermentada para cada cordeiro. Que bebida é essa, pastor? É o vinho. Esse vinho deverá ser derramado como libação, como oferta, então, tá bom? Uma oferta derramada. Você derrama o vinho no lugar santo, em veneração ao Senhor. Que texto espetacular! O Senhor estabelece o azeite que Ele quer, estabelece a farinha que Ele quer, farinha de trigo, melhor azeite, o vinho derramado. Ao cair da tarde, versículo 8, deverá ser oferecido outro carneirinho, como já falamos, como oblação, e junto com ele a mesma quantidade de flor de farinha, azeite e vinho para a libação. Tudo da mesma maneira como procedeste pela manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e seu aroma muito me agrada. Ouçam, esse aroma muito me agrada. O nosso Senhor é estupendo, é o Deus Criador eterno. Ele aprecia esse aroma que ele estabeleceu. Assim como ele aprecia o nosso coração quando andamos segundo a vontade dele, a nossa mente quando transformada pelo seu espírito, uma mente que não se conforma com os valores desse mundo, mas transforma-se pela renovação da compreensão, da sabedoria, do entendimento. E o Senhor aprecia essas coisas internas, mas aprecia externas também. Então, espetacular. Agora, as ofertas dos sábados. No dia do sábado, oferecereis 2 cordeiros de 1 ano, perfeitos. Olha essa especificidade. Tem que ser de 1 ano e tem que ser perfeito. Não quero qualquer oferta. Irmãos, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus quer um cordeiro de 1 ano, perfeito, juntamente com 2 quilos de flor de farinha misturada com o melhor azeite, como oferta de cereais e também uma oferta de libação, que é o vinho derramado. Mencionamos. O holocausto do sábado, oferta completamente queimada, deverá ocorrer todos os sábados, além do holocausto diário e da oferta derramada. Então, no sábado tinha a oferta diária e a oferta sabática, ou sabatina, tá bem? Bendito seja o Senhor por ser tão cuidadoso com cada detalhe. Agora, as ofertas da festa da lua nova, muito importante para a tradição hebraica, para a tradição do povo de Israel, e que nós aprendemos esse cuidado de Deus com cada detalhe. Só falando do cordeiro perfeito, ele ofereceu um cordeiro perfeito para nos salvar, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. A vida, a vinda de Jesus é a vinda de um cordeiro perfeito. A vida dele é perfeita. O ministério dele é perfeito, a morte dele é perfeita, a ressurreição dele é perfeita, a aparição dele aos discípulos é perfeita, a ascensão é perfeita e a volta é perfeita, tudo é perfeito. Por isso nós não podemos ofertar relaxadamente a nossa vida, nada relaxado, nem ofertar qualquer coisa que seja ao Senhor, dons, talentos, ministérios, oferecer de modo assim, fazer de qualquer jeito, né? Viver de qualquer jeito e fazer de qualquer jeito. Vamos lá para a festa da lua nova, a partir do versículo 11. No primeiro dia de cada mês, oferecereis um holocausto a Yahvé, 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. O fato de dizer 7 cordeiros já indica a perfeição, porque o número 7 é o número da perfeição. Irmãos, assim como a palavra, todas as palavras, a gente está educando uma criança. E no processo de educação e alfabetização dessa criança, você ensina. Quando eu falar dia, estou me referindo, né, ao amanhecer até o entardecer. Quando eu falar noite, você entenda que é depois do entardecer. A partir daí, todas as vezes que você falar dia, essa criança já vai identificar. E quando você falar noite, ela também vai identificar. Isso é só um pequeno exemplo para dizer a vocês que todas as palavras de um idioma nada mais são do que um código de linguagem, um código de comunicação. Aí nós falamos lugar santo, todo mundo entende. Um lugar de adoração, um lugar santo lá no tabernáculo, antes do Santo dos Santos. Quando nós falamos o nome das coisas, todos entendem, né? O nome de uma flor, né? As pessoas entendem, e todo mundo entende. É um código, é uma convenção entre um povo que fala esse idioma. Tanto que quando você vai para outro lugar e tem outro idioma, você tem que aprender o outro código. Em vez de falar dia, você vai falar a palavra correspondente a dia em outro idioma, no espanhol, no inglês, no francês, no italiano, em todos os idiomas, né? Não vou mencionar aqui todos. Então, o 7 é um código de linguagem, é um código de comunicação. Falou 7, está falando de completo, de perfeito, algo completo, algo perfeito. Então, fique atento ao 7 aqui. 7 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. Na verdade, já é um esclarecimento, né? Mas 7, os hebreus já entendiam que era um cordeiro perfeito. Para cada touro novo, oferecereis igualmente 3 quilos de flor de farinha. Que beleza! Misturada com o melhor azeite de olivas. Com cada carneiro, oferecereis 2 quilos de flor de farinha em oblação, amassada com óleo das melhores olivas. Não é qualquer uma, é das melhores olivas. Para cada carneirinho, 1 quilo de flor de farinha em oblação, oferta derramada significa, né? Amassada com azeite. É o holocausto oferecido em perfume agradável, oferenda queimada a Yahvé. As libações de vinho que o acompanham serão assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1,5 litro com cada carneiro e 1 litro com cada cordeiro. Esse será, mês após mês, o holocausto que deverá ocorrer a cada lua nova. Chegou a lua nova, era essa a celebração, a lei cerimonial, né? A cerimônia. Além do holocausto perpétuo e além da oferta diária de vinho, oferecereis também ao Senhor um bode com sua correspondente libação, a fim de tirar os pecados do povo. Um bode era um símbolo que Deus estabeleceu, um código de linguagem também para o povo entender. A nação também estava se estabelecendo, irmãos. Então, todos esses códigos de linguagem, o próprio idioma, a lei moral, cerimonial, judicial, sanitária, era parte daquilo que Deus estabelecera para constituir o seu povo, para dar uma diretriz, é uma forma de identificar esse povo, né? Uma identificação, uma etnia. Então, essa etnia vai viver assim, vai falar esse idioma, vai usar esses códigos, vai ofertar dessa maneira. Então você percebe que beleza a constituição desse povo orientada por Deus. Mas na verdade a beleza está na constituição de todos os povos. E na promessa de Deus a Abraão, ele já disse que o nome de Abrão ia para Abraão e em ti seriam benditas, né? Através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, todos os povos, cada povo, Deus tem a sua digital ali naquele povo, cada cultura, cada característica, cada linguagem, Deus aprecia tudo isso e, sobretudo, estou falando muito em cerimônia hoje, né? Mas, sobretudo, Deus aprecia o coração. Porque se nós fizermos tudo isso e estivermos com a mente afastados de Deus, estivermos com o coração distante do Senhor, então aí ele não adianta a cerimônia. A cerimônia é o reflexo de um novo coração. A cerimônia tem que ser o reflexo de um novo coração, senão ela é uma cerimônia não agradável ao Senhor. Muito bem. Agora a oferta da Páscoa, o Pessah, tem o seu correspondente em Êxodo 12, 1 a 13, Levítico 23, 5 a 8, Deuteronômio 16, 1 e 2, tá bom? A festa da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês do ano, importante, hein? No 14º dia do primeiro mês do ano é celebrada a Páscoa de Yahvé. E o 15º dia do mesmo mês é o dia da grande festa. Durante 7 dias, olha aí, durante 7 dias se comerão ázimos, pães feitos sem fermento. 7, perfeição. Comeu pão ázimo, que era o pão da pressa, da saída do Egito. Mas o ázimo, pão sem fermento, tem um sentido muito maior, que é um pão sem fermento significa que aquilo que ele é substancialmente, essencialmente, ele é por dentro e por fora a mesma coisa. O fermento faz um pão crescer, aparentar, né, um tamanho maior. E depois ele é formatado pelos cozinheiros, pelas cozinheiras. Então, Deus se agrada de que nós sejamos como um pão sem fermento. Ou seja, aquilo que somos por dentro, somos por fora. Pães ázimos, esse é o sentido. Pães feitos sem fermento. Significa que foi na hora da saída? Sim. É o pão da pressa? Sim. Mas o sentido é maior. De que nós sejamos coerentes por dentro e por fora. Aquilo que vivemos fora da nossa vida, o nosso comportamento, deve ser reflexo daquilo que temos dentro, na nossa interioridade. No primeiro dia haverá uma assembleia santa. Não fareis nenhuma obra ou trabalho servil. Oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados em holocausto. 2 novilhos, 1 carneiro, 7 carneirinhos, você já sabe agora, de 1 ano, todos impecáveis, sem defeito. Oferta ao Senhor não pode ser de qualquer jeito. Oferta impecável, sem defeito. Então, na hora de preparar cânticos, na hora de preparar uma mensagem, na hora de fazer a abertura da porta da igreja, na hora de fazer a limpeza da igreja, de administrar a igreja, de preparar todo o material para a área de formação, docente, o trabalho missionário, a ação social, tudo tem que ser impecável, sem defeito, irmãos, sem defeito. Sua oblação em flor de farinha amassada, com o melhor azeite de oliva. Não é o pior azeite, não é qualquer azeite, o melhor azeite de oliva. será de 3 quilos por touro novo, de 2 quilos por carneiro, e de 1 quilo para cada um dos 7 carneirinhos. Trareis também um bode expiatório. Aí vem a ideia do bode expiatório, né? O bode era mandado para o deserto para tirar o pecado do meio do povo de Deus. Era um símbolo daquilo que o próprio Senhor Jesus iria fazer. Ele assumiu como um bode expiatório todo o nosso pecado. Ele fez um sacrifício para a remissão dos nossos pecados. E como o sacrifício foi perfeito, agora já não há mais necessidade de sacrifício, desde Jesus. Não há mais necessidade de sacrifício. Única expressão que nós utilizamos ainda, penso que nem deveria ser essa, mas que nós encontramos na própria Bíblia, é o sacrifício de louvor. Ou seja, a oferta de louvor. Mas a ideia é que Jesus já expiou, já anulou, já apagou, já acabou com todo o pecado através do seu sacrifício, que a Bíblia diz que foi único e suficiente. Por isso, o sacrifício expiatório. A partir dele, não cabe mais sacrifícios para adorar o Senhor. Agora é tudo fruto de uma aliança, de um amor, né? Do amor que temos por Ele, de um compromisso, de um relacionamento. É fruto de um relacionamento com Ele. Então vamos ver de novo 22. Trareis também um bode expiatório em sacrifício pelos pecados, para cumprir o rito de expiação por todos vós. Fareis isso. Além do sacrifício que é completamente queimado todas as manhãs, dessa forma fareis cada dia durante 7 dias. É um manjar, uma oferta de alimento que tem um aroma muito agradável a Yahvé. É oferecido além do holocausto perpétuo e da sua libação correspondente, a oferta de vinho derramada ao Senhor. No sétimo dia, tereis uma assembleia dedicada a adorar a Deus. Nesse dia não fareis nenhuma obra servil. Bendito seja o Senhor. Por toda essa simbologia e por todo esse cerimonial, porque todo o cerimonial sinaliza, aponta, indica, remete à figura, a pessoa de Jesus Cristo, na sua vida, no seu ministério, na sua morte, ressurreição, ascensão e retorno. Finalmente, do versículo 26 a 31, as ofertas das semanas. No dia das primícias, ou seja, primeiro e o melhor, a festa da colheita dos primeiros frutos, ó. Primícia, primeiro. E tem que ser o melhor, né? Primícia é o primeiro e o melhor. Lembram de Abel? Ofereceu das primícias. Ofereceu primeiro, os primogênitos, né? Do seu rebanho, o primogênito do seu rebanho. Mas o melhor, primícia é isso. Ofertar para Deus o primeiro que você tiver e o melhor, né? Primeira colheita e o melhor. Ou seja, em todas as áreas da vida é assim. No dia das primícias, a festa da colheita dos primeiros frutos, o Pentecoste. Quando oferecerdes a Yahvé uma oblação de frutos novos, opa, Pentecostes, fruto novo, na vossa festa das semanas, tereis assembleia santa, não fareis nenhum trabalho. Lembrem que Pentecostes está ligado a fruto novo. Tá bem? E Pentecostes, lembra do número 50. Eu vou fechar, concluir com essa ideia. Mas lembra, o Brasil é pentacampeão. Os Estados Unidos têm o pentágono. uma construção com cinco grandes alas. Quando olhamos por cima, percebe-se a figura do pentágono, né? E assim por diante. Pegue essa raiz, né? Penta, pentágono, Pentecostes, número 50, tá bom? Então, quando oferecerdes a Yahvé uma oblação de frutos novos na vossa festa das semanas, tereis assembleia santa, não fareis nenhum trabalho. É só para o Senhor, é tempo para o Senhor. Oferecereis holocausto em perfume agradável ao Senhor. Como é, pastor? Dois touros novos, um carneiro e sete cordeiros de 1 ano, todos impecáveis, sem defeito. A minha oração é para que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, em todo o mundo, a começar de mim, seja uma comunidade de pessoas que não aceita ofertar a Deus qualquer coisa. Não é qualquer coração, nem qualquer mente, nem qualquer comportamento, mas tem que ser tudo impecável. Temos que buscar, claro, é sempre um alvo, né? Buscarmos ser impecáveis, melhor colocando. Com cada novilho, oferecereis vossa oblação com 3 quilos de flor de farinha, misturada com o melhor óleo de olivas, o melhor. Repito, não é qualquer óleo, nem o pior, é o melhor óleo de oliva para o carneiro, 2 jarros de 2 quilos. E para cada um dos carneirinhos, um jarro de 1 quilo. Trareis igualmente um bode expiatório como sacrifício para realizar o rito de expiação e cancelar os pecados do povo. Mencionei agora mesmo. Fareis isso além do holocausto perpétuo, da oblação e das libações correspondentes. Exaltado seja o nome do Senhor, pelo capítulo 28 do livro No Deserto, ou Números, e que ele seja mesmo glorificado por nós a cada dia. E a cada dia nós busquemos uma postura impecável no interior da nossa mente, do nosso coração, na nossa vida, na nossa interioridade, aquilo que sentimos, pensamos, o que somos, e na nossa exterioridade, comportamento, ação, testemunho, missão, tá bem? Tudo busquemos ser impecáveis. Concluindo, irmãos, destaco, os sacerdotes eram responsáveis por uma enormidade de tarefas. E o Senhor reforça os procedimentos de cada uma na preparação de Josué, esse é o contexto do capítulo, e seu povo na transição para uma nova liderança. Moisés está passando ali o bastão, né, a liderança para Josué, e era necessário que ficasse bem claro cada festa e cada oferta, e isso fosse mantido. Instruções são relembradas quanto à preparação apropriada das celebrações do Pessah, a Páscoa, né? Que significa passagem sobre, tá bem? A passagem do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida, passando pelo mar, o mar se abriu, passando pelo deserto, passagem sobre. A Páscoa, no primeiro mês do ano. A Páscoa também se associa, irmãos e irmãs, à festa dos pães sem fermento, que nós comentamos. Curiosamente, o número 7 e seus múltiplos representando a perfeição. Atentos a isso. E leiam depois Levítico, capítulo 25. Você vai ver 7 vezes 7. Tinha um ano sabático a cada 7 anos. Isso aconteceu na história de Israel. Isso é praticamente consenso entre todos os historiadores sérios do mundo. Você tem na bibliografia autores de praticamente todo O mundo é consenso. O que não é consenso é saber quantos anos sabáticos foram celebrados, ou quantos anos do jubileu, ou seja, a festa dos 50 anos. Ano sabático era a cada 7 anos. O povo tinha um ano de restituição, de reparação, de recuperação daquilo que havia perdido por dentro e por fora. E 7 vezes 7 é a multiplicação do perfeito pelo perfeito, apontando para Jesus, perfeitamente Deus, que se fez perfeitamente ser humano. Repito, perfeitamente Deus, 7. Perfeitamente humano, 7. 7 vezes 7, 49. Quando Jesus vem, é o 49. E tudo está preparado, então, depois do 49, para o 50, que é um código. Ou seja, Pentecostes, 50. E no Pentecostes, é fruto novo, é tudo novo. Quando o Espírito Santo vem aos nossos corações, aleluia, ele gera o novo. É ele quem gera o novo nascimento. É ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos faz lembrar as palavras de Jesus e compreendê-las. É ele quem nos ressuscita dos mortos. Portanto, é ele que dá sequência à obra da justificação, da salvação, da santificação. O Pentecostes vai fazer uma transformação e nos encher de poder. É novo. É obra nova, é fruto novo, é sequência da obra de Jesus, mas é um elemento novo, porque agora o Espírito de Deus habita dentro de nós. Não só no tabernáculo externamente, como acontecia no deserto, mas agora ele habita em cada coração. E se associa então à Páscoa, se associa à festa dos pães sem fermento, ou seja, verdade por dentro e por fora. O número 7 e seus múltiplos, representando a perfeição, aparecem várias vezes nesse trecho bíblico. A festa das semanas, colheita ou primícias, era comemorada 50 dias, ó, 50 dias, Pentecostes, depois da festa dos pães sem fermento. Com base nesse número, passou a existir o termo Pentecostes no Novo Testamento, cujo significado é simplesmente 50, Atos 2:1. Mas você só vai entender os 50 do Pentecostes se entender essa festa que nós estamos mencionando e se entender Levítico 25, ano sabático e ano do jubileu. Senão, você perde muito do conteúdo. Na igreja, esse período é também chamado Dia das Primícias do Espírito Santo. É o primeiro fruto, o novo fruto do Espírito Santo e o melhor fruto. Lembrando que Deus enviou o Espírito à igreja, cujos membros, os cristãos, são as primícias da nova criação de Yahvé. Irmãos, nós somos as primícias da nova criação do Senhor, de Yahvé em Cristo. Olha que maravilha, que bênção, que honra. Bendito seja o Senhor. E que oportunidade nós temos de testemunhar e de evangelizar pessoas e curá-las e ajudá-las, curar tudo na vida delas. Porque nós somos a nova criação de Yahvé em Cristo e o Espírito habita em nós. A festa das trombetas, por exemplo, era celebrada no início do sétimo mês, um mês muito ativo na adoração de Yahvé. Sétimo mês. Em todas as festas sagradas, Levítico 23, 23 a 25. Mais tarde, na tradição judaica, irmãos e irmãs, essa festa passou a comemorar o Ano Novo judaico, o Rosh Hashanah, com o glorioso toque do shofar, A trombeta, feita a partir do chifre de carneiro. Deus se agrada do som do shofar. E ele estabeleceu como um toque, né, de chamada do povo de Israel para a ministração da palavra, quando a lei foi achada e o templo foi reedificado por Esdras, a cidade reedificada por Neemias. Então, o shofar é tocado. Quando também vinha o rei. No período da monarquia, o shofar era tocado. Quando o povo de Israel saía algum confronto e voltava em vitória, o shofar era tocado. Quando vinha algum inimigo contra Israel, o shofar era tocado para avisar: olha, vamos nos preparar para o combate. E quando o shofar era tocado, o povo se preparava e Deus dava a vitória. Então, Deus, olha, pensa em sabores, em aromas, em música, em tudo que ele criou, tá bem? Então, o shofar é a trombeta feita a partir do chifre de carneiro. É justamente ao som da festa das trombetas, da festa, que é a festa das cabanas. A festa das cabanas era para celebrar o que o povo. Que o povo, melhor dizendo, ficou no deserto 40 anos morando em cabanas. Depois, na tradição de Israel, manteve-se essa festa. Todo ano havia uma festa das cabanas, para lembrar que um dia eles moraram, 40 anos eles moraram no deserto. Presente na tradição hebraica até hoje. O dia da expiação, que é o dia do perdão, Yom Kippur, até hoje celebrado. Então, isso tudo foi ensejado. São ensejados na história de Israel. Um tempo de reflexão profunda, convicção de erros, convicção de pecados, pedido de perdão pelos pecados cometidos durante todo o ano passado, período de arrependimento, metanoia, período de alegria pelas misericórdias e pelo perdão de Deus, também Levítico, capítulo 16, você vai ver isso acontecer. Do capítulo 16, do capítulo 23, do versículo 26 a 32. Que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs, e que olhando para essas cerimônias que foram estabelecidas no finalzinho do período de Israel no deserto, na verdade, corrigindo, elas foram estabelecidas ao longo da trajetória do povo de Israel no deserto, ao longo. Desde o início da caminhada, Deus já começou a revelar tudo que daria identidade a esse povo. Aqui, no capítulo 28, era um momento de fazer a transição de Moisés para Josué. E um momento importante para deixar marcado assim: Josué, Moisés dizendo, né, para Josué, compartilhando com Josué, e isso ficou registrado nesse capítulo. Ora, isso são as festas que o Senhor deseja, assim devem ser as ofertas, assim deve ser a cerimônia, assim deve ser. Quando nós entrarmos na terra prometida, é isso que nós vamos ser, é isso que nós somos, é isso que nós vamos fazer. Ou seja, então, aqui nesse momento da história de Israel, é uma lembrança de tudo que Deus estabeleceu nos 40 anos, né, nos 39 anos, e chegaria ao 40, e a necessidade de que essa memória dos 40 anos não se perdesse, e mais do que isso, as festas fossem celebradas exatamente de acordo com o que Deus desejava. E o que ele desejava era um coração rendido e uma oferta impecável. Irmão, renda o seu coração a Deus, entregue-se a Deus e busque no Senhor todo dia, toda noite: Senhor, faz de mim um verdadeiro adorador, Faz de mim alguém que oferta ao Senhor uma oferta impecável, por dentro e por fora, um pão sem fermento. Faz de mim um homem agradável ao Senhor, uma mulher agradável ao Senhor, uma pessoa agradável ao Senhor. Faz de mim a imagem e semelhança do Messias, Jesus Cristo, o Senhor. Então, esse é um memorial, um cerimonial todo que lembra um memorial em todo esse sentido da Páscoa, da travessia do mar, da saída do povo do Egito, da escravidão, da constituição do povo no deserto e a consolidação da história desse povo, agora como nação, quando chega à Terra Prometida. Que Deus abençoe e que cada um de nós, olhando para essa história, também possamos lembrar que o Senhor já nos libertou do pecado. O Senhor já abriu o mar para que atravessemos. O Senhor nos acompanha dia a dia no deserto dessa vida. Estamos nos aproximando da nova terra, da terra prometida, o novo céu e a nova terra. Então, celebremos ao Senhor do jeito que Ele mandou, por dentro e por fora, impecáveis, buscando ser impecáveis. Que essa bênção esteja sobre todos nós e assim permaneça com todo o povo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa, a presença santa do Espírito Santo em nós e através de nós, essa bênção seja sobre nossas vidas e assim permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado pela terra, e com toda a criação, e com todo o universo, a bênção do Senhor seja manifesta de todas as maneiras, de todas as formas, todos os lugares e todos os aromas, tudo isso, essa bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre todo o universo e assim permaneça hoje e vai permanecer eternamente. Amém.